comandante da rotatória com Santa Vista, o Mike Beck. Gente, Vitor Mike Beck, autorizada presente final do ano 7, informam que será o número 2 por pouso, tráfego que precede um Cessna 150. Matias, aí aprovar o ano 7, iniciando a redução, prosseguindo com o número 2, é o Vitor Mike Beck, para o ano 7. O ano 7, 28 copiado, postar a 2733. Então, 31254, aciona a identificação, autorizar a chegada à mar e definida de voo 050. 050, chegada à mar, dano 3154, pode voltar. Mantém o perfil da chegada. Mantém o perfil da chegada, 350. Trip 5490, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Papá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Livrou a paralela, será na altura do Parque de Vitor Sul. Vai com o pro do Litoral Sul, manter sobrevoo. Juliette Romeu, sente, vai manter 500 pés. Firmo, 500 pés. Sente, Mike Juliette Romeu. 6326, estabilizando o localizador de Sirita. Oceania 6326, chame torre 11895. 1895, boa tarde, bom trabalho, senhorita. Boa. Vem de novembro. RD Salvador, muito boa tarde, 6326, estabilizado no ILS. 7, continua a aproximação, aguardando autorização para o pouso. Reporte baixar e travado, que negar no 0 no 3, Oceania 6326. Reportará. Vitor Mike Quebec, vento 100 graus, no meio de nós, livre pouso, pista 17. Livre 17, Mike Quebec. Oceana 6315, chame centro Recife na frequência 13325, alterna 13395. 3325, 3395, boa tarde. Oceana 6326, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 179. Livre pouso, 6326. Quebec, no solo 42, autorizado backtrack, reporte pista livre. Meia 142 para o táxi, 134, 330, alterna 25 de dezembro. Acessa na frequência livre. Liberando próxima direita, ingresso na próxima direita, ponto de espera, chame 8895, ajustado no 0 no 3. Ok, com padrão, chama a torre 295, obrigado, um ótimo espaço. Pode fechar livre, o Inter November Alpha. 3192, ação de indicação, autorizar a chegada da Mari, disponível de voo 060. Ah, 3192, mantenha o perfil da chegada. Que está na frequência livre. É 1142, já escuta do da torre? Afirmativo. Ali mantém, pistão zero. Ali mantém. Pena 6326 no solo 45, libere direita, solo 1219. 219-326. 101 de novembro, Alfa, na frequência livre. Solo Salvador, Janel 6326, Lisbona Eco, se escuta. 6326, ataque autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette para o 1, 6326. Após ZAP, décima até 2000, autorizado final ILS X-Ray. Temos tráfego aí no setor do Farol da Barra até a próxima igreja do Bonfim, abaixo de altitude de 500 metros. Após ZAP, autorizado é 6142, decolou os 47, controle agora 1208, bom voo. 208, obrigado, ótima semana. Gente, após próxima Piatã, Mike Juliette Romeu. 3192, após de TAP, desse mantém a 3000, então 3192. Afirmo, e após de TAP até 3000, o ajuste é 1012, na 012. Está a seu critério, o serviço considera as restrições de TAP, são 3154. Oh, desculpe, está livre da liberação das restrições de TAP, então 3192. Rádio Oceanero 6142. Boa tarde, contato na saída Pucajã, Maracaju, sub mantém 350, Oceanero 6142. Só me mantém 35. Afirmativo, subindo para 350. Inicialmente no perfil, é o número 2 na aproximação para não importar e diminuir a distância para o tráfego da frente aqui. Tá bom, galera. Porém, velocidade está a seu critério, então 3192. Tá. 3192, copiou? Afirma, tio. Descendo para 3.10.2, mantendo perfil. Afirmo. Porém, a velocidade está a seu critério. Obrigado, nós dois. Qual o número de pouso 3154? É o número 1. Vai manter velocidade então após a ETAP, ok? Não entendi. Pode manter velocidade após a ETAP? Está a seu critério, então 3154. 3154. Boa tarde, Azul 4065 com a Lima, atualização para Campinas, 360. Azul 4065, aguarde cópia. No 64 te chamou o controle? Afirmativo, transfere, vai servir até um 50, informação Lima. Vou no 648, eu tenho identificação. Desse mantém nível 050, voe no rumo de Mari, em Mari, autorizado, chegada a Mari. Ajuste 10112, aguarde procedimento ILS X-Ray. 0050, Mari, no X-Ray, vou no 648. Então 354, autorizado, sinal ILS. Autorizado, informe autorizado, 3154. Então, 3192, após ETAP, desse mantém a 2000. Após ETAP, 2000, 3192. Alta Vista, SAM 3154. SAM 3154, completo o sinal do procedimento NS, chame torre na frequência 118.95. 1895, 3154. SAM 3192, autorizado o sinal do procedimento NS, reporte autorizado. Tomara. Salvador, muito bom dia. Boa tarde. SAM 3154, tá passando marcador externo, baixou e travou. SAM 3154, boa tarde. O altímetro 1012, o vento 100 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós, tem livre pouso, pista 10. Gente, 1012, livre pouso, SAM 3154. Após bridge, voa para Zulu no meia, bravo até o Zulu, e após conforme. Controle 120 decimal 8, aciona 5072. Realizado para Campinas, no 360, conforme a nossa rota de plano, decola sessão 10, primeira curva à direita, saída da El, Leta e Brite, após a Perzulu 16 BHC. 1208 é o controle Salvador e 5072 a transporte. Chamo pronto, pushback, acionamento azul 40. Charlie, prossiga. Vídeo Charlie, estou com plano 16 horas vencido, fez alguma DLA? Confirme. Taxi, Vídeo Charlie, confirmando pessoas a bordo. Poste para ingresso 97, Juliette Vitor Charlie, na Daxo aí, papá. ...1895, muito graças pela colaboração, boa tarde. Papapá, mais Juliette Romeu. Juliette Romeu, reporte passando fora do Itapuã, confirma intenções. Regresso, sai da base. Espera subir fora do Itapuã, estou com o tráfego já próximo ao marcador externo, Airbus da TAM, com mais Juliette Romeu aguardando a passagem do mesmo para prosseguir após. Ok, vai, mas é pronto fora do Itapuã, aguardando para... Usando ingresso, Jet Vitor Charlie, reporte cabeceiro 17 pronto para decolagem. Padrão 54, solo 58, à direita 219, solo, boa tarde. 219, obrigado, boa tarde. SAM 3192, na escuta, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3192, ILS da 10, baixar travado. SAM 3192, chame torre, na frequência 118.95. Muito obrigado, desculpa. SAM 3192, ILS da 10, baixar travado. Boa, Porta 392, informa o tráfego à direita, helicóptero mantendo 500 pés, o farol de Itapuã à sua direita, litoral sul, não vai interferir com sua aproximação, vento é 090 graus, com 15 nós, com 15 nós, e o altímetro no 012, livre pouso, pista no 0. Livre pouso 0, 392. Está pronto para o curso, estacionamento na 3. Portão 3, o azul 4065 autorizado, chame táxi. Autorizado, chame o táxi, 4065. Paulo Salvador, web 5856 para cópia 350 Natal, sempre ali. Só está de cópia 5856. Agora 5856. A guarda do mesmo prossegue cruzando a final da 10, Mike Juliette Romeu, e após direto ao pátio da Bata, reporta um solo controlado, Mike Juliette Romeu. A guarda do Eduardo na final da 10, e vai reportar no solo controlado da Bata, Romeu. Gol no 648, após ETAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado final de procedimento, ele já passa a prisão. Para 2012, reportará estabilizado, gol no 648. Qual o estacionamento do Oscar Oscar Tango? Bata, só um instante de cópia, Oscar Oscar Tango. Victor Charlie, tem livre decolagem da 17, vento 120 graus com 15 nós. Charlie Romeu, vento 120 graus com 15 nós, reporte solo controlado, Romeu. 120 com 15, reportará no solo controlado, Romeu. 2 solo 02, à direita 219 solo, boa tarde. 219, boa. Tem previsão de cópia para 5856. Salvador, batalha K3 na Zé, Libra. Então prossegue até antes da Juliette. Da Juliette, 3 na Zé. Solo Salvador, o azul 4006 para o táxi. 19 agora, 4 horas, alterna inteira. Controle 1208, Pelmo, oi, boa tarde. 208, obrigado, tchau, boa tarde. E 1012 e a torre 11895, ponto de espera. Essa ponta de espera com 9295, 4065, confirma apenas Ribeirão, 4 horas o PLB? 119. Gente. Paulo Web, 5856. 5856, pronto, cópia. Pronto. 5856, autorizado para Natal, nível 350, via Pêsulo 10. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Aciona 5101, controle 120, decimal 8, Web 5856. Autorizado Natal, 350, pela Pêsulo 10, decola da 10, saída Puca, transição Zipar. 5856, só Transponder, por favor, copiado. Foi o 5101? 5101, está pronto no centro de vacinamento. Livre sinal, para ataque. Câmara ataque, 856. Ingresso na Juliette, tá? 3192. 3192, autorizado ingresso Juliette, gate 04. Juliette por 4392. Papá Romeu Juliette, Vitor Charlie, autorizado a ascensão a nível de voo 105. Autorizado 105, Juliette, Vitor Charlie. 5 não vai interferir com o seu parqueamento no quadro? E aí, fica a visão entrega na mesa. O Oscar, Oscar, então, prossiga. Negativo, estamos coordenando junto ao controle, estamos sem o seu transponder, Oscar, seu tango, aguarde mais um minuto para a cópia. Usadora avistando o voo no 648. Voo no 648, complete final do procedimento LS, me torne na frequência 118 décima nota. Ok, vai chamar 18... Confirmando? 118.95. Ok, 18.95. Por favor, prossiga. Estamos coordenando junto ao centro, o seu transponder que não está aparecendo aqui para nós. Mais dois minutos para a cópia e o indireto, papá, por gentileza. Ainda dá para papá, confirmando as autorizações automáticas foram canceladas, ok? E nós estamos solicitando todos os tráfegos a Recife. No caso do seu plano, Recife não tem lá na posição do operador. Mas já está sendo providenciado junto à sala plano de voo. Boa coordenação, azul 4065. Ok, obrigado. Max e Argo chamou, prossiga. Gente, aguarde cópia, MQG, Max Iago. Bruno 012, o vento 100 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós, tem livre pouso, pista no zero. Ok, livre pouso, pista 10. Autorizado, direto bridge. Direto bridge, o azul 4065. Liberaria a velocidade pra gente? Índia, no ponto de espera 118.95. Ajuste no 012. 012, autorizado Índia, ponto de espera 118.95.